Olha, vamos começar por aí. A internet está uma porcaria, não está? Vamos resumir assim. Internet, O Facebook. Facebook, Sim, assim, eu tenho já um ódio grande no Facebook. Eu gosto do Facebook. O Facebook foi uma boa ferramenta de amigos e falamos e Messenger e tal para comunicação. comunicação, mas para pessoas como eu, antissociais, é mau. Porque eu gostava de ser aquele gajo do género, desaparece 5 meses e depois aparece lá um dia e diz: lancei uma coisa, adeus, e vou-me embora. Vaza. E gostava que as pessoas que seguissem o meu trabalho, ou que deram só trabalho de clicar na minha página, Perder algum tempo. de receberem pelo menos essa notificação, tal como funcionaria uma base de dados de e-mail, se tu supostamente, Recebes a notificação. ou se tivesse o número de telefone dos teus amigos, em vez de estares a mandar um a um, olha, lancei um vídeo, olha, lancei um vídeo, olha, lancei um vídeo, tivesse uma coisa a dizer, pessoal, lancei um vídeo, e mandasses para os teus amigos. E o que o Facebook fez foi: ah, disseste aos teus amigos para virem para a minha página, então agora eles são nossos, então paga, dá cá o dinheiro, se faz favor. É literalmente isso. Já. Não, não tens de dar dinheiro se queres falar com os teus amigos. Mas fui eu que Eles puxei-os pagam para mim. puxei-os para o Facebook. Ah, pois, mas eles agora são E tu nossos. achas que tem tendência a voltar ao que era ou vai ser piorar agora cada vez? É Tipo. assim, eu acho que ainda vai piorar antes de melhorar. Não sei o que é que vai acontecer agora com os novos algoritmos dos amigos. Não sei. Eu acho que estão a dar poder novamente às marcas e não ao conteúdo orgânico. O que é que isto quer dizer? Antigamente tu Estão vias a dar muita poder para publicidade, investe. agora tu só vais ver, quase só começas a ver Tide, Starbucks, Pois é, agora pensando vais, agora. vais, tu vais estar a competir o teu vídeo, o teu trabalho com esses gajos. Esses gajos chegam lá ao Facebook e dizem assim: pronto, a campanha 50 mil euros. E tu, eu tenho 5, percebes? Ah, chegou 10 pessoas. O teu reach vai ser menor e tu estás a competir com marcas. Estás a ver? É ridículo o Facebook achar, porque tens 1000 likes, tu fazes dinheiro à brava com aquilo. E esse foi o problema do Facebook, foi tratar os artistas como marcas. E Ok, principalmente os estou a perceber. starving artists, que estão a tentar se ingrar, que não têm dinheiro para investir, estão a tentar agora crescer, e o Facebook matou muitos artistas. E eu noto isso muito no campo da música. Porque artistas que estavam a ganhar algum following, de repente o reach deles morreu. Sim. Põe um tipo: lançámos um novo álbum, 3 likes. E já tinham pessoas, mas não estavam a chegar às pessoas. E isso Pois. pode ser suficiente para tu esqueceres que aquela banda existe. Claro. E Ou pelo menos. desaparece. Fiquei a pensar que Yeah. não, nunca mais criaram, seja o que for. Seja o que for, ou se tu não fores avisado, tu não sabes, não é? Claro. Eu gosto muito do Valete, do Sam da Kid, mas se eu não tiver nada no meu feed que me apareça, eu não vou estar todos os dias no refresh em que É lá todos os ver se está artistas, alguma coisa. Pois, normal. até os meus artistas favoritos, se eu for tipo, sei lá, Arctic Monkeys, curto. Se eu não receber uma notificação do Spotify dizer: olha, lançaram um novo álbum, como é que eu Ainda não se sei? lançaram. Eu só vou: olha, será que lançaram? Deixa-me ver. Yeah. Pois. Então o Facebook também premiou muitas pessoas que eram, todos os dias estavam a criar conteúdo. E isto gerou mau jornalismo. Sim, Que era, fica obrigavam a para aí dentro. estarem lá, tipo, a postarem 8 posts por dia. Não havia notícia, refresh dos posts. E tu perdeste confiança nos jornais. Isto foi o que aconteceu. Sim. Eu falo por mim, não sei se há algum jornal que eu diga: não, não, aquele jornal É mantém-se, credível. é super credível. O truques da imprensa portuguesa é Sim. uma página fantástica. Não sei A se. melhor coisa que se provavelmente está Sim. no Facebook Que eles. ou no Twitter. Sim, que era aquilo que muitas pessoas já sentiam, e eles vieram desvendar isso, mostrar a toda a gente: olhem bem o que é que O que está está a a acontecer, o passar? que está a passar. A prática dos clickbaits estragou muito a parte artística. Acabámos por ter que fazer conteúdos quase pro-like. Sim. Tu se calhar curtias falar mais sobre trotinetes, mas trotinetes não dá tantos likes, então vais falar sobre casais. E quando estão a falar sobre casais, percebes? Vais falar em coisas mais. A parte comercial, Parte digamos assim. comercial, coisas Claro. mais gerais, que é para ter mais likes. Como é que está o YouTube? Mudou alguma coisa assim, desde que começaste a fazer vídeos, em termos de alcance, em termos de Sim, o algoritmo? alcance está sempre a Reduzir. reduzir, reduzir. Sim. E o problema do YouTube é que não comunicam com os YouTubers. O que é que isto quer dizer? Eles modificam coisas e não dizem a ninguém que o fizeram. Ok. O que é que isto quer dizer? Olha, agora os vídeos a partir de 10 minutos vão ter mais reach. Ok. Vão chegar mais pessoas. Mas como Daí é que as pessoas descobriram isso? os vídeos. Alguém descobriu. O PewDiePie só descobriu isto muito mais tarde. E tu, tu perguntas como é que um gajo como o PewDiePie, que é o número 1 e faz milhões e faz a plataforma render milhões, nem sequer é informado destas coisas. Os youtubers pequenos. Ainda hoje, dia de hoje, recebi uma notícia que, graças à polémica do Logan Paul, isso é aquele gajo que encontrou um corpo no Japão, que agora os youtubers pequenos, com menos de 1000 subscritores, vão deixar novamente de poder customizar thumbnails e de receber dinheiro. E se tiveres um canal que não tenha... Epá, não garanto, não sei qual é o valor, mas acho que era 4 mil horas por ano, passas a também não deixar de ter essas coisas. Tudo por causa de polémicas. E... Epá, do género, não... O YouTube também tem um problema, que é... O YouTube vive destas marcas grandes. E ele tem que provar às marcas grandes que está tudo bem no YouTube. Do género, tu pões lá... Tudo politicamente correto, tudo... Tudo politicamente correto. E tentam controlar o conteúdo. Ah, agora entraram com o Family Friend, que é, não podes dizer as neiras, não podes não sei o quê, não podes falar disto, porque senão o teu vídeo fica amarelinho. Como isso está? Não faz ideia. Fica amarelinho, fica lá com uma coisa amarela na cena de poderes ganhar dinheiro com o vídeo. Que só algumas marcas que queiram arriscar é que vão pôr dinheiro lá, mas na teoria nenhuma põe. Ok. E isso matou muitos youtubers. Pá, desapareceram. Não dá. Os youtubers estavam quase a viver, imagina, ganhavas 600 dólares, estamos a falar do mundo lá fora, cá, isto é diferente. Ganhavas 600 dólares, conseguias ali se calhar pagar qualquer coisa, ou 800, claro. De repente passas a receber 10 e acabou, não é? Acabou a tua forma de fazer carreira, voltas. Olha, diz-me uma coisa, para o café. É uma pergunta que eu fiz ao Ricardo Mendes também, que aconteceu mesmo no teu canal e no dele. Ambos têm poucos vídeos, quando eu digo poucos, sim, a centena, mas têm... Tu tens 41 mil subscritores. Como é que tu evoluíste tanto em número de subscritores com tão poucos vídeos, digamos assim? Epá. Como é que foi este crescimento? O fato de já ajudou muito? Já ajudou, mas já... Depende. Sem dúvida o fato de já ajudou, mas já tinha algum número elevado. Para aquilo que, para o número de vídeos, sempre tive um número elevado. Okay. E isto, pá, no meu caso, teve a ver... Eu comecei ao contrário. O que isto quer dizer? O meu primeiro vídeo foi quase meio viral. Ah, ok. Eu pus um vídeo, pá, tipo, era sobre as legislativas. E eu não sabia em quem havia de votar. Então decidi fazer uma paródia com aquilo. Diz, pá, apetece-me, ninguém sabe, vou lançar isto. E aquilo, de repente, muitos chats começaram a partilhar aquele vídeo. Fixe. Parece que é fixe, mas é péssimo. Eu vou já explicar qual é o problema. Tive nesse vídeo 40 mil views. Para um primeiro vídeo no YouTube, porra. Para mim foi bué. Tive logo 500 subscritores no primeiro vídeo. Fiquei tipo, porra, isto é bué. Se for sempre assim. Mas criou uma pressão do caraças. Para ter que fazer um próximo. O próximo tem que ser bom. Tão bom. E fiquei muito preso a isso. Então, eu não pude começar por baixo. Porque se eu fosse agora... Um gajo faz um vídeo de 40 mil e depois aqui tem 10 views, sentes-te o maior loser de sempre. Sim, sim, sim. E isso também condicionou-me muito ao início. Que eu quase sentia-me com pressão de ter que fazer algo que batesse em termos de views. E pronto, e foi... Portanto, eu tive logo ali 500 pessoas que me conheceram. Sim. E depois tive a sorte dessa perspectiva, mas lá está a pressão sempre, muita pressão. Ainda hoje custa-me ir para alguns formatos que eu penso que aquilo não vai bater, tem zero de interesse. Eu curtia fazê-los, mas não sei até quando. Não sei, eu agora já não sei. Okay. Agora no estado em que estou já não sei, mas do género, eu não consigo ainda fazer um vídeo, apontar uma câmera para uma parede e falar, porque eu sei que eu não ia querer ver aquilo. Okay, e nem quero que testar aquilo porque acho que vai ser mau. É uma questão de formatos. É uma questão de formatos. Mas nunca custa mais arriscar nesses formatos. Mas lá está, tive sempre sorte de alguns sites pegarem ou gostarem do conteúdo e partilharem. E quando não partilhavam, ficava muito triste. Tipo, não partilharam. Quer dizer que sou uma merda. Sou péssimo. Estás a ver? Diz-me uma coisa, as tuas listas de reprodução, o Não Confio no Ricardo, para começar por aí. Pá, aquele é delicioso, pronto, dito por mim, a minha opinião. Muito obrigado. Tu mentias às pessoas de uma forma tão descarada, A maior parte delas caía ou tu tinhas que ir para um número tão grande de pessoas? Não, a maior parte caía. E não desmanchavas? Eu acho que só desmanchei uma ou duas vezes, mas foi tipo... e voltava a pôr a cara séria. E até acho que apareceu, parece... As vezes que eu desmancho, eu acho tão gravadas, mas não sei se o pessoal repara, que faço tipo... Faço assim uma coisa muito rápida e volto ao normal. Que é... O conceito da série era... Tinha uma segunda layer, que as pessoas calhar não perceberam, que era provar o quanto os vox pops são ridículos e não servem para provar de nada. Ok, ninguém olhou para esse lado, digo eu. Pronto, eu sei que não, mas a cena é... Eu queria mostrar o quanto é ridículo um vox pop, que não diz nada. Eu consigo mentir, eu fingindo que era uma pessoa credível com o fato, eu conseguia dizer... As pessoas... Estou a dizer que neste momento eu estou a perceber que enganaste, as pessoas estavam a ver o vídeo e as pessoas estavam andando. Sim, mas para as pessoas. Repara, isto até era para ser uma rubrica do 5 para a meia-noite. Isto teve assim de entrar no ar. Isto era suposto ser entretenimento. Para quem está a ver é. Vai-se rir. Ok, claro. Ponto principal, como tínhamos falado há bocado, isto tem que ter piada. Tem que ter piada, as pessoas têm que se rir com isto. Mas a minha motivação também daquilo era. Eu quero também mostrar o quanto o vox pop não serve para nada em termos de buscar informação. Aquelas coisas que fez no telejornal, tipo, o que é que acha sobre o aborto? Não interessa. Yeah. Eu podia dizer, o que é que acha sobre abortar dragões? Isto, acho mal. Estás a ver? Essa era a principal layer. E o vídeo que me chocou mais fazer foi o da Madeira. Foi. E também é um dos meus favoritos, é o da Madeira. Porque... Eu fui para lá e disse assim... Mas propósito para fazer aquilo? Ou não? Eu ia lá e decidi... Vou levar e faço. Vou levar e faço. Mas levei este... Tipo, ninguém vai acreditar nisto. Vou levar já mais duas em bolso. Porque isto é tão estúpido. Isto é tão estúpido que ninguém vai acreditar nisto. Isto, pá, olha... Vamos só experimentar fazer para ver como é que corre. Ponho o capacete. Ponho um colete... Um coletezito. Faço dois... E percebi que as duas pessoas, logo as duas primeiras pessoas caíram logo e fiquei tipo, isto vai funcionar. O pessoal vai aqui nesta cena. Eu não estou a acreditar. E nesse foi. Epá, nem sei se foi nesse, onde alguns jovens confiavam e um ou dois disseram não, não. Há lá uns vídeos, há lá umas partes. Sim, mas a maior parte caía. E no de futebol, que eram os novos jogadores, não sei se viste esse, que é... Estava a dizer nomes falsos. Estava nomes e eles... Dizer, o que é que achas se o Pikachu vem para o Benfica? Ah, sim, o Pikachu é muito bom. Nesse, como eu não sou um gajo de futebol, mas essa perspectiva achei que teria piada, foi que me senti menos à vontade do fazer, porque achava que poderia ser apanhado facilmente. Mas mesmo assim... Nada. Pá, acho que houve dois gajos que me disseram... Ah, estás a gozar! Ou de, tu me fazes aqueles vídeos! Estás a gozar! Estás a ver? Porque também me surpreendeu, estás a ver? Estar a ver ali gajos que iam ver o jogo e a caírem naquilo. Mas nesse, acho que foi de todos os que acreditavam, que apanhei mais que não acreditavam. Agora, a maior parte era tudo acreditava. Pois. Eu assumo que eu inicialmente estava a pensar, eu tenho que fazer isto. Muita gente achava isso, que eu fazia muitos. E também achavam que era... Ah, por um lado é cómico não ter sido feito assim, mas por outro é preocupante. Pois, se calhar, estás a ver, é preocupante, mas repara que não é bem preocupante. É do género, está um gajo de fato, tens a televisão à frente, que supostamente é um repórter, existe a pressão social de tu quase concordares com tudo o que ele está a dizer. E era isso a segunda leira que eu tinha, que é, para provar o quanto o vox pop não diz nada. Percebes? Tu quase consegues manipular as pessoas para a teu favor. Ok. E de forma, aquilo cómico, aquilo era tão exagerado que tinha piada. Do género, como é que alguém acredita que isto é verdade? Estás a ver? Eu próprio ria-me. E de vez em quando encontrava um outro gajo que, muito afora, que eram claramente cromos. Mas a maior parte eram pessoas que eu até diria normais. Sim. De vez em quando aparecia aquele gajo tipo, precisas de Ronaldo. Um plástico. Estás a ver? Ou percebes? Esses eram mais cromos, mas muitos não eram cromos. E eu não confio no Ricardo. Estás a pensar a fazer mais vídeos desses? É assim, aquilo era... Aquilo... Achas que a malta já percebeu? É assim, eu para mim... Eu gostei daquilo e gostei da forma como fechou. Okay. Para mim fechou. Muita gente me pede para continuar. Já há outros youtubers a pegarem no mesmo registro e a fazerem o mesmo. Claro. Pá, inspirados ou não, pegaram, ah, vamos fazer também. Eu sinto que, por um lado, gostava de voltar a fazer aquilo, mas por outro lado, não sei fechou se... Fechou tão bem que não vai. Fechou tão bem, yeah. E eu gosto também de... Okay. Como que dá para falar um bocado de sairmos de palco bem. Sim, vou fechar bem e vou acabar aqui. Não, foram 10 episódios, eu acho que ia ser um bocado mais do mesmo. Eu poderia, eu escrevi uma segunda temporada, escrevi as ideias que eu tinha, que eu até achava que eram muito boas para uma segunda temporada. Mas disse, ok, eu vou fazer isto e não espero resultados diferentes e não espero... Se calhar as pessoas iam só curtir, é pá, mais um, fixe. Mas não sei se ia ser tipo, ia, pô, era fixe. Não ia ser como o primeiro. Estás a ver? Ou se calhar ia exagerar. Pá, repara, quando tu me mandas dizer que vais puxar uma ilha para o Portugal continental... O que é que estás a ver? Tudo é possível. Eu podia dizer, vêm os aliens, vêm os dinossauros vão voltar. Epá, houve uns episódios que eu ainda gravei mais um ou dois, só que depois nunca lancei. E uns de mesmo freestyle, que eu perguntava às pessoas, o que é que achas sobre as greves dos dinossauros? Epá, e as pessoas respondiam-me a isto, dava uma opinião disto, portanto... Isto podia continuar sem fim, mas eu também não quero... Eu não quero ser só aquele gajo que está a fazer isto, eu quero estar noutros formatos. Okay, sim, género. Este formato assim, já domina. É tão preocupante isso. Mas, pronto, mas é giro, estás a ver? É lindo e a nível... Eu gosto imenso de psicologia e a nível de psicologia é também fantástico. Sim. De conseguires manipular alguém assim. É o que estavas a dizer tu, o microfone, o fato, o fato, câmera, o pessoal, ok, este gajo é sério. Tudo o que este gajo dizer eu vou concordar. E o que também devia nos ensinar é... Nem sempre os jornalistas têm razão. Repara, não tenho nenhum bife contra jornalistas, sim. Mas para questionarmos às vezes as coisas que nos aparecem à frente. Sim, sim, concordo, sim, é assim mesmo. Para a frente. E agora falando do Falta de Chá, saiu a primeira temporada, tinha quantos episódios? Não, também 10 episódios. Está fechada. Como é que foi essa experiência? Gravar com o Guilherme, esse projeto a dois? Foi tudo muito fixe. Foi dos projetos que eu mais gostei e gosto. A única coisa que peca é no tempo que demora a ir para o público. Okay. Percebes? É. E isto até de níveis de burocracia, quase. Mas ainda perdemos muito tempo desde o dia que escrevemos ao dia que sai. Agora, muito tempo aqui, mais de um ano? Só para ter uma noção. O último foi quase um ano e este acho que vai ser mais de um ano. Ok. Porque nós estamos a escrever a segunda. Escrevemos a segunda temporada em abril do ano passado, portanto estamos a quase chegar um ano desde que escrevemos e a série não vai estrear em abril. Okay. Ou quer dizer, eu gostava de acreditar que sim, mas provavelmente não. Esses sketches, pelo menos eu notava, um bocadinho diferente dos teus que tu fazes, puxava muita produção, isto é, sim. Era preciso arranjar muitas coisas para fazer acontecer. Sim. Foi uma grande dificuldade arranjar tanto, pá, acaba por ser material. Epá, ou... Não, isto foi isto começou com... Eu ia ter uma hipótese, supostamente, de ir para o 5 para a meia-noite. Ia ter lá um espaço. E eu fui falar com o Guilherme nessa altura. Dizia assim, olha Guilherme, pá, eu não me dava muito com muita gente, e ainda hoje, pessoas que eu confio mesmo, e dava-me com o Guilherme, e o Guilherme curtiu a escrever, e disse, olha, vais escrever umas coisas, vais fazer uma série, que eu se calhar vou ter lá um espaço, e depois a gente aproveitava e usava esse espaço lá. E foi isso assim que começou o Falta de Chá, que ainda não era Falta de Chá, era... Nem tínhamos nome, mas estávamos já a escrever. E depois aquilo não foi, não aconteceu e ficou na gaveta. O Guilherme um dia, isto, antes do Guilherme ter uma grande página com bué de seguidores, escreveu... Quer dizer, nesta altura acho que já tinha algum following. Escreveu uma vez no YouTube. Pá, curtia ter aqui uma série de sketches, alguém tinha umas câmaras para filmar. E de repente um gajo escreve assim. Pá, tenho aqui umas câmaras. E nós... O que é que será isto? Isto é estranho. Pronto, esse tipo era dono de uma produtora fantástica. Tipo, mesmo, pá, uma produtora e era... É uma pessoa fantástica. Pedro Miguel Ramos é o nosso produtor. Uma pessoa fantástica. Se ele um dia ouvir este podcast, é muito fantástico o senhor. E era um tipo que adora o humor e queria fazer também... comédia bem feita. Certo. Bem feito. Então juntou-se ali as competências todas para fazer o Falta de Chá. E o Guilherme tratávamos da escrita, da interpretação das personagens, de alguma parte da produção, e eles ajudávamos na parte das filmagens. E de repente... É uma parte fantástica. E importante, certo? Sim. Epá, e acho que fez aquilo tornar-se uma coisa tão boa. Para a qualidade de imagem. Era tão bom que nós até às vezes sentíamos... Será que isto tem tanta piada para a qualidade de imagem que nos estão a dar? Estava, antes de sair, não sabíamos o que é que ia, as pessoas iam reagir ao Falta de Chá. E como é que achas que o pessoal reagiu? Epá, bateu as tuas expectativas? Bateu. Muito. Muito. Correu muito melhor do que nós estávamos à espera. Isso também acontece quando tens um projeto em mãos durante muito tempo, tu começas a duvidar. Por exemplo, se eu passo muitas horas a editar um vídeo, eu odeio o vídeo. Sempre que lanço um vídeo para o YouTube, eu odeio. Aquilo está a sair, eu não consigo ver aquilo mais. Tipo, já não dá. No Falta de Chá, nós estávamos com algum receio, porque era um formato diferente, era sketch. Como é que as pessoas iam reagir a sketch? Será que iam dizer, o gato diferente, cópia? Ou será que iam dizer assim, será que iam perceber nova, que era uma coisa nova? Percebes? Não, isto é uma luz do riso. Estás a ver? Estávamos ali. Como é que as pessoas vão reagir? Que isto vai ser assim. E nós decidimos fazer uma estreia, mano, estreia. E convidámos pessoas. Eu e o Guilherme decidimos fazer uma série e vamos estrear em Lisboa. Pá, tínhamos um espaço. De repente aparecem 200 pessoas lá. Pá, na estreia daquele. Do nada, estás a ver? 200 pessoas e nós, fosga-se. Agora vamos ver se como é que as pessoas reagem ao primeiro episódio. E de repente nós vimos que a sala toda estava a rir, estás a ver? Isso é fixe. E nós percebemos, ok, isto vai funcionar. Foi claro para nós naquele momento, na estreia, que isto vai funcionar. Nós já achávamos que alguns tinham piada, havia sketches que eu já odiava mesmo, eu dizia, meu, eu nem quero mais, epá, eu odeio o meu acting, odeio o meu texto, odeio tudo este sketch. E depois tinha pessoas, este sketch é genial, este é o melhor sketch, aí estás fantástico, estás a ver? Eu não consigo já ver essas coisas, porque quando passas tanto tempo naquilo, pá, estava a dizer, passas tanto tempo naquilo, já não consegues cansas-te ver. Cansas-te daquilo. Cansas-te. Eu sinto um bocado isso também. Eu não consigo ouvir a minha voz. Pronto, isso é chato para um gajo num podcast. É por não, isso que eu faz isto sem fones. Sim, também. A única vez que eu tive numa rádio, tinha os fones, eu não usei os fones. Bem, pessoal. Mas não é para mim. E aqui, eu ouço o episódio para saber que está tudo bem, se o volume está bom, assim, essencialmente. Fecho, meto a intro, meto, fecha, vai, pronto, não consigo ver mais isso. E me mandas para a internet. Pronto. E pronto, e foi aí que a gente viu. E pronto, eu não tenho aqui assim muito mais para falar. Esta segunda temporada, como é que está a ser? Está já terminado de gravar? Eu gostava de dizer que sim. É assim, isto está num ponto... Houve coisas que atrasaram este processo, porque tivemos canais de televisão interessados. Sim. Ao ponto de, não, isto vai sair no nosso canal, garantido. Teres o diretor à frente, garantido, isto sai no nosso canal, não se preocupem. E depois chegavas ao momento certo e... grilos, estás a ver? Ah, ok. E se eu dissesse, foram vários canais que isto aconteceu. Isto também atrasou. Porque depois também atrasa tipo assim, patrocínios, porque inicialmente também tivemos pessoas, não, Falta de Chá, a primeira temporada foi tão boa, vocês, nós vamos ter bons patrocínios, pessoal que vai pagar isto, e nós, ok, fixe. É bom para nós. Para a produtora também, e também para a produtora, que investiu em nós. Então aquilo começou a meio gás, espera, então, quando é que... Ah, não, para a próxima semana já sabemos, para o próximo mês, garantido. Essa, e tudo isto atrasa. E pá, tens que aguardar, não é? E nós aguardamos e ficamos ali em espera. E depois alguns, não, está garantido. No nosso canal, porque adorámos o sketch do Walking Tuga e do Shark Tank, favoritos, melhor. Pá, isto tem que vir para nós, estás a ver? E nós ingenuamente acreditamos nestas conversas. E pronto, isto atrasou um bocado. E até ao ponto de, às vezes, a gente questiona, será que vai haver uma segunda temporada? Estamos a gravar. Okay. Está a ficar feito. Quando saiu. Okay. Inicialmente até nós queríamos continuar, não talvez no mesmo formato, mas com outras coisas, Falta de Chá. Porque o Guilherme, tínhamos ali uma química fixa a trabalhar os dois, a escrever, a gravar, funcionamos muito bem. Até não nos jangarmos e começarmos a ver um com o outro, funcionamos muito bem. Agora, pronto, segunda temporada. Está a correr muito bem. Okay. Eu estou a gostar muito dos sketches que estamos a fazer. Pode ser um mau sinal. Mas também ainda não os vi muitas vezes. Pá, não tivemos aquela coisa de... Epá, não temos ideias para mais 50 sketches. Não, escrevemos aquilo em um mês. Escrevemos 50 sketches em um mês. Portanto, pode ser também um mau sinal. Mas escrevemos rápido. Demora esta parte de organizar tudo. Sítios, locais para gravar. Está na produção. Demora um bocado. Ok. Isso é mal, talvez quem vê não tem muita noção da dificuldade. Do trabalho que daquilo dá. Vamos ter convidados, ao contrário que na primeira temporada não tivemos de propósito. Nós não convidámos ninguém, que era para garantir que aquilo funcionava só com nós os dois. Primeiro ser assim, mais vosso mesmo. Se funcionar com só duas pessoas, vai funcionar. Pronto, o produto é bom. O produto vai funcionar com convidados, sem convidados. Não queríamos que fosse... Ah, isto só funcionou porque tinham lá o gajo X. Estás a ver? Okay, e nem já temos a trazer as pessoas porque, ok, já temos confiança que ele funciona. E agora venham um bocado divertir-se connosco em alguns sketches que achamos que faça match com as pessoas. Okay. E pronto, está com a mãe. E diz-me uma coisa, o conteúdo teu que possas estar a ouvir. Olha... Queres revelar alguma coisa? Se há alguma coisa para revelar? É assim... Dou sempre um espacinho. O último ano correu-me pessimamente nesse campo, porque eu pus todas as minhas fichas no Falta de Chá, disse. Okay. Falta de Chá vai bombar, lá está. Eu acreditei naqueles senhores que disseram-me, pá, quando tu estás com um diretor de um canal, eu estou à frente a dizer, não, meu, garantido, isto vai para aqui, tu acreditas, tu és ingênuo e acreditas. Este Maia, como assim? Parece-me. Então, eu pus tudo, ok, Falta de Chá não pode falhar, vamos escrever, vamos preparar tudo. Então estava sempre assim, à espera, tipo, ah, ok, a qualquer momento posso ligar para ir gravar, estás a ver? Então parei um bocado. Fiz alguns vídeos de reportagem, que era para não deixar morrer e também algumas coisas que me interessaram fazer. Este ano vai haver mais vídeos de reportagens, já tenho algumas planeadas, até bastante. Porque é um formato que gosto de chegar lá e meter-me com o pessoal. E acho que fica giro, acho que para quem não vai... Também é giro ver o que é que se passou naquele sítio, ou conhecer um sítio que não pode ir. E estou aí com um projeto em manga. Mas deixa ver. Pronto, deixa ver. Yeah. Olha, dou-te um espacinho, se quiseres promover as tuas redes sociais, não é que eu tenha assim muito alcance. Pronto, o pessoal, se quiserem ver quem é que andou aqui a falar durante meia hora ou mais, Ricardo Cardoso TV, no YouTube. No Facebook podem ir lá, mas eu já abandonei a página. Se de vez em quando forem lá, eu posso postar tipo uma foto ou uma coisa a dizer, sim, um vídeo. Muito bem, muito bem. E olha, mais uma vez, obrigado por ter aceito. Obrigado eu pelo convite. Este convite e pronto, acho que para a semana há mais um convidado. Quem é? Não sei. Sério, então, mas vai ser fantástico. Vai.